de colher, tempo de falar e tempo de calar, tempo de derribar e tempo de escura é, lembras que o amanhã